CDs.com. De novo, você vindo com esse papo bobo, dizendo que quer terminar, que acabou é o fim. Mas não é tão simples assim. E de novo, você me xinga e joga tudo fora, e não tá nem aí pra nossa história. Melhor você pensar direito agora. Se sair por essa porta não vai mais voltar. E guarda o conselho que eu vou te dar. Se fosse você não iria, não dá pra esquecer. E quanto mais distante mais seu coração vai me querer. Eu não iria, melhor ficar assim. Chegando em casa vai se arrepender. Vai voltar pra mim. Meucds.com. Ai, bebê, sou seu embaixador, bebê. E de novo, você me xinga e joga tudo fora, e não tá nem aí pra nossa história. Melhor você pensar direito agora. Se sair por essa porta não vai mais voltar. E guarda o conselho que eu vou te dar. Do lado direito. Se fosse você não iria,